meio estranho, tipo, vai tomar no cu. Ela falou que quer um preto chique, portando ouro e blusa de time. Ela cansou do playboy normal, quer os pichadão, quer a cara do crime. Passo de X6, ela não resiste, tipo um filme, os invejosos me assistem. Ela cansou do playboy normal, quer os pichadão, quer a cara do crime. Só que passa na televisão, nós também tem lazer, nós também temos festa. Nosso bonde é o imã de mulher, referência pra todo menor de favela. Ó, de noite baile vai ter show da firma, movimentando a economia. Melhor gestão da boca de fumo, que não vende droga, só visão pros cria. Bateu saudade de vários irmãos que se foram antes da nossa conquista. Nossos anjos continuam abençoando, nosso corre aí de sino. Manda vir a garrafa de Dom Perignon, de longe tu vê o brilho. Na boate eles pensam que nós é algo, mas é só dinheiro limpo. Ela falou que quer um preto chique, portando ouro e blusa de time. Ela cansou do playboy normal, quer os pichadão, quer a cara do crime. Passo de X6, ela não resiste, tipo um filme, os invejosos me assistem. Ela cansou do playboy normal, quer os pichadão, quer a cara do crime. Horário de Paris e de Brasília, não dá pra perder a hora com dois Rolex no pulso. Tá na playlist da tua filha que ela ouve quando entra no quarto e deita de bruxo. Mas comentado sempre que nós passa com a conta bancária, pique um carro forte. Dentro de casa tem Gucci, tem Prada, Jaguar, FP, tem Land, tem Porsche. Jogando tudo, os irmãos no tupo é fato. Não falta na conta, no bolso e no prato. Tipo Vinícius Júnior marcando gol da Champions, calando a boca dos que subestimaram. Nós tá vivendo a melhor fase mesmo, tirando tudo, nossas cria do pulso. Disseram que meu trabalho é mais ou menos, todos que tentaram aqui guardei no pulso. Ela sabe que é aquele pique, cartão black visa sem limite. Hoje rende pra tropa é normal, L7, Orochi, Main Street. Ela falou que quer um preto chique, portando ouro e blusa de time. Ela cansou do playboy normal, quer os pichadão, quer a cara do crime. Passo de X6, ela não resiste, tipo um filme, os invejosos me assistem. Ela cansou do playboy normal, quer os pichadão, quer a cara do crime. Eu tô à vontade na comunidade, me sentindo em casa, vou de chinelinho. Churrasquinho na laje, com os maloqueiras e as melhor modelos só de biquíni. Cervejinha, e agora tá moleza pros mandrake que sofreu na vida. E olha quem diria, um preto cheio de ouro numa nave modelo esportiva. É, a lua tá bonita iluminando o morro, as balas de traçante parece que é festa. Quem vê da pista olha e chega e fica bobo, a classe alta curte baile de favela. E sobe, desce, mototáxi, trouxe gringa, trouxe pate. E aquelas garrafa verde de bucana, sinceridade, lealdade e humildade. E o respeito não e hoje é Barra da Tijuca. Loucura, o couro vai comer e a cromada debaixo da blusa. Só cospe pra me defender, penas falta e Cristo nas alturas. Só ele pra me proteger, mal olhado reflete na lupa. Pode se esconder que o laser vê você. Ela falou que quer um preto chique, portando ouro e blusa de time. Ela cansou do playboy normal, quer os pichadão, quer a cara do crime. Passo de X6, ela não resiste, tipo um filme, os invejosos me assistem. Ela cansou do playboy normal, quer os pichadão, quer a cara do crime.